Charlie Bravo, interceptando agora a final, visão já. Vitor Charlie Bravo, completa a final, chama a torre 1862, tudo bom, pouso. Obrigado, já está pronto. Gol 1885, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 1-251, alterna 1-3325, boa noite, 8-8-6-5. Salvador, Trip 5216, pronto para o pushback acionamento. Trip 5216, livre acionar, chame táxi. Mande para o táxi, Trip 5216. Do nosso Salvador, o Trip 5216 com 7 turnos a bordo, 5 horas de autonomia, alternando o Recife. Pronto para o táxi. Confirme só a autonomia. 5 é hora. Trip 5216, Pátio 1 no Índia, com temperatura no 86, ajustando 09, bom voo. Espera 108,6 monitor, 5526. Salvador, uma boa noite, azul 407, choro, presidente da Victor, autorização. Confirme o tráfego. Azul 407, choro, autorização, Campinas 360. Azul 471, Campinas 360. Decola pista 10, perfil saída da Euleda Bridge, curva direita, intercepta o Peslum no meia, após conforme rota do plano. Transponder 5444, controle 120, decimal 80. Atente, está autorizado Campinas 360. Perfil da saída da El, depois Leda Bridge, pistão no zero, primeiro curva à direita, Peslum no meio, vai ser a via. 5444, transponder 120, decimal 8, controle 4071. 4071, Peslum no meio, após conforme rota do plano. Peslum 16, após conforme 4071. Vai, chamei pronto, 4071. Certo. Vou fazer aprovar 350, copia, aguardo, chamei 310. 310, Recife 350, via Peruí 58. Decola pistão no zero, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5437, controle 120, decimal 80. Xanamia 310, confirme nível. Xanamia 310, correto, chame pronto. Salvador, muito boa noite, o Gol no 604. Gol no 604, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, pro Gol no 604. Supercentro, faltando Aracaju. Eu podia confirmar? Faltando Aracaju, que vai fechar pista 23 e 40. Vai fechar agora aos 40? Firmo. Ok, eu vou avisar então a empresa aqui, obrigado. E 5216, considere a informação passada, a pista de Aracaju está operando normalmente. Ah, positivo, copiado então, obrigado. Salvador, boa noite, da 3858, ciente da informação Vitor, autorização Fortaleza 370. 3858, Fortaleza aprovado nível 370, via Peso 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponde 5442, controle 120, decimal 80. Autorizado Fortaleza, ao nível 370. Via Peso 19, decolando da 10 com curva esquerda no perfil da Momo Frutti. Acena transponder 5442, controle de saída 120, decimal 8, para 3858. 3858, cotejamento correto, chame pronto. Reportará. Salvador, boa noite, está 3662, informação Vitor 28, autorização. 3662, a Vitor confere, aguardando cópia Natal. Aguarda Natal, 3662. Tá. Tá. 3858 na escuta? Prossegue, senhor. Qual estimado para acionamento? 2, informação Vitor. Boa noite, 6748, identifique. Fui na Pro de Duna, desça para 2000, ajuste 1020. No localizador. Ativo, verificou. Plano Duna na presente, 210-0020. Autorizado, LF-73 da 10, 7743. Acionar Chimitax. Após o gol, vai iniciar a live 57. Então, 3662, copia. Copia, 3662. Então, 3662, Natal aprovado nível 370. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Vipar, curva esquerda. Peso 10 após. 5441, transponder 1208, controle. Está autorizado, Natal, nível de voo é 370. Para decolada 10, curva esquerda, saída é Puca, transição Vipar. Peso 10, aerovia. 5441 é o transponder, 1208 é o controle, cortejou o TAM 3662. 3662 é o TAM, cortejamento correto, chame pronto. Chamará, 3662. Falo. Prossiga. 1234, por gentileza. Táxi FB 527, está com 173 a bordo, 3 horas e 50, alterando o barulho. 3527, Índia, bom, espera, chamei torre 986, ajuste no 099, bom voo. Táxi via Índia, no ponto espera 186, 12, o ajuste no 099, muito boa noite. Meia. Prossiga. Possibilidade como nível final 150? Autorizado, final 150. Apto. Trip 526 no meia, chame Recife, frequência 1-2-6, decimal 8-5. 1-2-6-8-5, trip 52 no meia. Salvador, o TAM 3662 para puxa acionamento 28. 3662 já está, livre acionar, chame táxi, portão 08. Livre aciona, chama táxi, 08, TAM 3662. controle web 527. Sondagem web 5827, contato radar, vou para o nível 360, autorizado o laser. 360, vai lá na presidência, 527. Para o táxi Tutan 3662, 177 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Fortaleza. Pensa 3662, faixa 1 no Índia, ponto de espera, turno 186, ajuste no 020, agora bom voo. 1020, ajuste, autorizado o táxi, faixa 1 pela Índia, quanto lá, 7186, tá 3662. Salvador 4071 pro pushback do instrumento, posição 1. Salvador 4071, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da TAM, tem livre acionar, chame táxi. Ciente, coordenação após a passagem do Airbus, livre pushback do instrumento 4071. Controle web 527. Consigo? Seria possível a coordenação com o centro pro Antibridge? Aguarde. Desde agradece, está um pouquinho atrasado aí.